Yes, ma'am. 4 değil. Benden sonra sana dönem sonra en azından 4 dedim anladım. Delta Foxtrot 0, Bicho, Sol 2, 9. direita no corredor Axé, mantenha o número 3. Assim que bloquear o farol de Itapuã, chame o controle 2008, até a volta. Segundo o controle da estação Itapuã, corredor Axé, Samaré, Cubu, Salvador, 1209. A torre é próximo, buraco. Centro do tráfego 6322. Ainda

sintonizado visual. Boa noite, Praça Amistado, 10100 graus, 2.5, 0, por localizado. Boa noite, o voo 9752. Voo 9752, boa noite. Traça do céu, número 2 para o pouso, traça para a sede em Banda Bianca. Presta a tocar a pista no ar. Tiro o voo 9752. do centro de tráfego do Tamatã e Salvador, na frequência 1-1-8-2-9. controle Aracaju, na frequência 1-2-0-8-3. Batista 0090 graus, com 2990. Autorizado, pode permitir uma mensagem na verdade. Autorizado o fundo à esquerda, zero do Tentomo 7, aponte para gravar.